tava na pior, mas mesmo assim eu sorri. Daquele dia em diante, você me fez feliz. Não merecia tanto amor, algo de bom eu sei que fiz. Mensagem de bom dia, andar de mãos dadas. É tudo tão perfeito, melhor do que imaginava. Foi tão diferente como tudo aconteceu. De um dia pro outro, o amor nasceu. Eu quero só você, você pode escrever tudo que eu tô falando. Amor é pra valer. Eu quero só você, e me diga por que não. Só você tem a chave do meu coração. Linda minha princesa, essa é pra você. Ouça com atenção e não vai se arrepender. Linda minha princesa, essa é pra você. Ouça com atenção e não vai se arrepender. Você me conquistou com seu jeito sedutor. Hoje eu tenho orgulho de te chamar de amor. Meu amor é muito grande, cada dia aumenta mais. Eu não consigo parar, sei que não sou capaz. Agora eu sou seu e você é só minha. Mas pode ter certeza, não dou moral pra galinha. Tem gente que conspira, torce contra nós dois. Mas você vem primeiro, o resto pra depois. Sabe quando eu vou deixar de namorar? Quando eu e você subirmos no altar. Eu de terno preto, você toda de branco, a igreja lotada. E a gente se casando, você não será a princesa, será a minha rainha. Princesa será a nossa filhinha. Não tenho uma Ferrari, não tenho Land Rover. Só pedi algo a Deus e foi ele que te trouxe. O anjo mais lindo que conseguiu achar. Por você eu invento terra, fogo, céu e mar. Linda minha princesa, essa é pra você. Ouça com atenção que não vai se arrepender. Linda minha princesa, essa é pra você. Ouça com atenção que não vai se arrepender. Você é como o sol, só que mais brilhante. É bonita como a lua, só que mais impressionante. Se o tempo separar, darei um jeito de unir. Você é muito especial, pra deixar você ir. Amar é muito fácil, amar não é difícil. O difícil da história é ser correspondido. E pelo menos isso eu consegui. Com você eu vou até o fim. Esse rap é pra mostrar o tanto que te amo. Você é minha vida, já faz parte dos meus planos. Isso é mais que um rap, isso é pra mostrar o real sentido da palavra amar. Espero que tu goste, pra você essa canção. Ouça com amor, porque fiz de coração. Linda minha princesa, essa é pra você. Ouça com atenção, que não vai se arrepender. Linda minha princesa, essa é pra você. Ouça com atenção, que não vai se arrepender.